madrugada, Gedeão se levantou com coragem e fé. O povo se alinhou. O Senhor falou: muito é o povo, não temais. Eu vos darei a vitória, deixarão de ser iguais. Espada do Senhor, ergue-se em nós. Em meio à batalha, confiamos em tua voz. Com 300 valentes, marchamos sem temor. Pelo Senhor e Gedeão, louvamos teu amor. Na fonte das águas, a prova se fez. Aqueles que lamberam eram os que teriam vez. No vale escuro, os midianitas em temor, pois a vitória estava já nas mãos do Senhor. Espada do Senhor, ergue-se em nós. Em meio à batalha, confiamos em tua voz. Com 300 valentes, marchamos sem temor. Pelo Senhor e Gedeão, louvamos teu amor. Nas tendas do inimigo, o medo se consola, adorando ao Senhor. A vitória já chegou, com cântaros e buzinas, o grito ecoou. Espada do Senhor, ergue-se em nós. Em meio à batalha, confiamos em tua voz. Com 300 valentes, marchamos sem temor. Pelo Senhor e Gedeão, louvamos teu amor. Fugirão os medos, a escuridão caiu. O povo se uniu, o inimigo se rendeu. Na terra prometida o louvor se erguerá. Pelo Senhor e Gedeão, a vitória triunfará. Espada do Senhor, ergue-se em nós. Em meio à batalha, confiamos em tua voz. Com 300 valentes, marchamos sem temor. Pelo Senhor e Gedeão,